Tem um outro vício que também está bem forte. Esse vício está fortíssimo na internet. No Facebook, no Instagram, no YouTube. Nossa, no YouTube, então, nos comentários e nos vídeos que são gravados. De tudo quanto é assunto. Assuntos variados, tá? Não é só religioso, não. Qualquer tipo de assunto. Isso está fervilhando. O vício da crítica. Vício da crítica. Pessoas que são viciadas em criticar. Não é de forma positiva, não, mas de forma negativa. Ainda tem gente que fala assim, não estou criticando de forma negativa, não. É uma crítica construtiva. Mas quando tu vai ler, dá até uma floreada, às vezes, no que escreve, mas quando tu vai ler, tu fala assim, isso aqui não está construtivo, não. Quem é médio, então, sente logo. Isso aqui está meio pernicioso. A pessoa está tentando florear para não mostrar que está criticando, que está julgando, mas está. E tem as críticas que são descaradas mesmo, que são violentas, agressivas e julgadoras. O vício de criticar. Gente, se vocês não gostarem de alguma coisa e der uma vontade imensa de vocês criticarem de forma perniciosa, ou você não sabe quanto está sendo pernicioso, é melhor ficar em silêncio. Silêncio é maravilhoso. Preto Velho adora ensinar isso. Filho, silêncio. Preto Velho tem falado muita coisa assim para mim. Filho, fala menos e ouve mais. Tem um Preto Velho que está repetindo isso na minha cabeça o tempo todo. Fala menos e ouve mais, porque você agora, filho, você chegou num patamar do trabalho espiritual que você vai ter que ouvir mais e falar menos. Porque tem muita coisa que às vezes a gente fala, mesmo que seja detalhado, mesmo que seja explicado, é tudo distorcido. Distorcem tudo porque as mentes estão muito loucas. A gente fala às vezes as coisas detalhadas, não adianta, distorcem. Isso tem acontecido aqui nos vídeos, nos nossos vídeos. Nossa, quando eu vejo as distorções, eu falo, meu Deus do céu, que mente é essa? Eu falo, não sei mais como mastigar a mensagem. Já virou líquida a mensagem, já virou água, eu não tenho mais o que mastigar. Só se a mensagem virar água, acho que eu vou cuspir a mensagem na cara da pessoa. Porque distorcem tudo. Aí critica porque não entendeu. Não entendeu. Porque tem mensagens que é necessário uma certa, um pouquinho de evolução espiritual para compreender. Não tem como você falar, tem certas coisas que você não pode explicar para quem está no nível evolutivo de um Neandertal. O Neandertal não vai entender. E tem espíritos que estão nesse nível. Porque aqui na Terra tem vários níveis evolutivos. Tem nível de um Neandertal e tem nível de um mestre ascenso. Encarnado na Terra hoje, nós temos isso, essa mistura. O nível de uma pessoa muito primitiva, de um espírito muito primitivo, e tem outros que têm o nível de um mestre ascenso encarnado. Então vai vir de tudo. Quando ouvir uma mensagem, vai vir de tudo. Vai vir de tudo. Então, o vício da crítica. Então, se não entender, não compreender, é melhor falar assim, poxa, eu não entendi, não aceito. Então, tem uns que não falam não entendi, não, porque às vezes o orgulho é muito grande. Diz logo assim, não aceito. Ou então diz, está errado, não é isso. Na verdade, não entendeu nada. Que absurdo falar isso de Jesus, que Jesus fez isso, aquilo, aquilo, outro. Que absurdo. Na verdade, não entendeu nada, nem imagina, nem sabe quem é Jesus, nem conhece, só conhece de ouvir falar, não tem intimidade, não conhece o Espírito. Aí vem o vício da crítica, tudo a pessoa critica, nada para ela está bom. Seja na internet, na família, no telefone, no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, é aquela pessoa que zumbira, que entra num grupo, ela critica tudo. Que todo mundo fala. Às vezes é uma coisa boba, critica pra caramba, como se fosse uma coisa, faz daquela coisa boba uma coisa estrondosa. Aí tá, que ela tá tão viciada em criticar que tudo que ela vê, ela critica. Já virou um vício. Né? Ou seja, tá complicado. Aí desencarna, por causa disso, pernicioso, vai pro umbral. Aí vou pro umbral por causa de tudo? Sim, é por isso que lá embaixo tá cheio. O céu tá vazio, o inferno tá lotado. Tá lotado. Se o inferno está lotado, é porque está doente. Porque lá estão os doentes. Os sãos estão nas colônias, estão nas esferas superiores. E são poucos os sãos. E os sãos, quando encarnam aqui, são vistos como os loucos, porque o planeta é de loucos. Aí os sãos, quando vêm num planeta de loucos, quem é são? É maluco. Porque a loucura naquele planeta já se tornou normal. Não? É dessa forma. Então esse vício de crítica está bem forte, está fortíssimo. Na internet está, ó. Na internet está absurdo. Eu, por exemplo, quando eu vejo alguma coisa, seja no YouTube ou em algum outro lugar, se eu não concordar, eu não comento. Eu não comento. Eu assisto, eu pego o que eu gosto, o que eu acho que é bom, e o que eu não concordo, o que eu falo, beleza, eu separo as coisas. Porque todo mundo sempre tem algo a ensinar. Eu pego o que é bom e o que eu não aceito, eu fico na minha calado. Para que eu vou criticar? Para que eu vou chegar lá e escrever? Ah, isso aí, tu é um idiota, porque tu falou isso e não sei o quê. Para que, gente? Para que eu vou perder meu tempo fazendo isso? Lembre-se que quem vai ler é uma pessoa, ela tem sentimentos. Você acha que ela vai ficar como quando ela lê a minha crítica? Principalmente quando for uma crítica agressiva. Ela vai ficar chateada. Eu quero que aquela pessoa fique chateada? Não, não importa quem seja. Ah, mas é um criminoso. Não importa, é um ser humano. É um ser humano. Não compete a você deixar ele nervoso ou magoado ou entristecido. Não importa quem ele seja ou o que ele esteja fazendo. Não cabe a você deixar ele com raiva. Pode ser o criminoso que for, você tem que respeitá-lo. É uma pessoa, é um ser humano, é um filho de Deus. Tem que respeitar. Não importa o crime que ele cometeu. Ah, mas é bandido, é um criminoso, eu tenho que falar mesmo. Não, não cabe a você julgar. Não cabe a você julgar. E você criticar não vai resolver, ele vai continuar sendo daquele jeito. O aprendizado nele tem que ser feito de outra forma. De forma sábia. Não dessa forma. Essa forma não é sábia. Você criticando de forma negativa, de forma perniciosa, você só vai trazer um inimigo para você. Você vai trazer um inimigo. A pessoa vai ficar com raiva de você, você não vai resolver o problema dela, ainda vai arrumar um inimigo. Você acha que a pessoa vai ficar feliz com você com a sua crítica? Quando Jesus percebia que alguém estava completamente errado, completamente complicado, porque ele tinha evolução espiritual para isso, para entender e para ensinar, ele não criticava, não. Ele abraçava a pessoa e falava assim, vem cá, que eu vou te dar umas dicas e tal. E ele dava uma dica sem criticar aquela coisa que aquela pessoa estava fazendo. Ele dava umas dicas e ensinava sem ser de forma perniciosa. E a pessoa aceitava. Aí ela se abria. Aí a pessoa mudava. Se você criticar de forma violenta e agressiva, a pessoa não vai mudar, gente. Não vai mudar. Ela vai ficar pior do que ela já está. Ela vai ficar pior. Entendeu? Então, você pode até exortar de uma forma incisiva, mas a pergunta que eu tenho para você é, você sabe exortar de forma incisiva? Ah, para exortar tem que saber, porque pode exortar de forma bem incisiva, mas depende, cada caso é um caso, cada caso é um caso. Aí vem uma coisa energética, a situação energética. Teve gente que eu já dei uma exortada, que eu falei de uma forma incisiva, mas em qual nível dessa incisividade? Berrando? Foi incisivo, mas não foi nem alto nem baixo, porque aquela pessoa só ia ouvir naquela quantidade energética de uma exortação incisiva, mas nem mais que aquilo, nem menos. Tem gente que não. Tem gente que tu tem que falar mais alto. Então, se você não sabe fazer isso, se você não consegue identificar essa energia, fala sempre de forma amorosa. Ou então fica no silêncio. Porque tem gente que não vai ouvir naquele momento. Tem gente que não vai ouvir, você tem que saber isso também. Não está no momento de você falar. Então, tu fica no silêncio. Fala assim, poxa, melhor hora aqui, acho que o melhor momento aqui é eu ficar no silêncio. Porque a pessoa não vai me ouvir agora. Ela está muito exaltada, ela está muito nervosa. Se eu falar aqui, mesmo mansinho, está arriscado ela voar em cima de mim, mesmo eu falando de forma amorosa. Já teve momentos que aconteceu algumas coisas que a Sabrina chegou para mim e falou assim: falou, opa, não, para. Silêncio. Não vai ouvir. E vai voar em cima da gente. Não tem o que fazer. Vamos sair de perto e vamos embora. Não tem o que fazer. Não já falei isso para você? Não tem o que fazer. Vamos sair de perto e vamos ficar calado, silêncio e vamos embora. Não tem o que fazer, porque a pessoa está de um jeito que não adianta falar. Vamos embora. Tá? Então vamos tomar cuidado com o vício da crítica.